284, Santos, ponto espera 10, pronto. Avisa carro 8487. Autorizado, alinhar e decolar pista na 0, no vento 200 graus, 03 nós. Alinhe e decola 10, 84487. Voador, é o gol 1869, boa noite, ponto 0210, pronto. 1869, boa noite, autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Autorizado, alinhar e manter, não no 0, no 869. Série 2733, China, que eu espero agora no Serra Victor 367. Gente, o Forceiro 2733, confirme o número de esperas. Só uma espera só. Chat, chame o controle em 119, decimal, esse novo. 1985, 48487. Chave o procedimento RNAV, vai reportar estabilizado o 2733. Departure Control, Azul Jocelyn 12, requests left deviation due to weather, heading 030 for more 40 miles. Departure Departure to 5 Alpha Romeo 362. Heading 030. 2712, report flying Alpha Romeo 363. Roger, we report flying Alpha Romeo 363. 712. Absoluto Salvador, Absoluto 487. Absoluto 487, turba via saída da pública, Alpha Romeo uniforme. Nível de voo 390. Saída PUCA, nível 390, ato 847. Número 45, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 1251, 1238, Goro 645. Controle Salvador, é Goro 869, passa 1200, boa noite. Goro 649, suba via saída Arboruna Elefa, nível de voo 360. Obvi, Arboruna Elefa, 360, no 869. Charlie 733, Charlie Bang espera, iniciando a aeronave da 110, passando Serra Victor 367. Frente azul 2732, informe estabilizado para o segmento aéreo. Confirmando a força aérea 2733. Informar estabilizado 2733. Zulu 712, weather says terminated 1-2 miles out of point position. Continue deviation. Then, after by having Alpha Romeo 363, Arica Zulu frequency 120 decimal 3. Roger, maintain deviation, and after deviation, fly Alpha Romeo 363. And now we'll contact the residual approach. Control 120.0, which is 712, so long. Controle, eu vou no 869, desvio à direita por 290 por 25 minutos. Gol no 869-7. Confirma quantas milhas você produziu? 25, 25 milhas, boa noite, menor. Controle ou Força Aérea 2733? Possível Força Aérea 2733. Após o toque arremetida dessa, solicita ingressar no circuito de tráfego para mais para 2, mais um toque e na sequência posicional. 7, Força Aérea 2733, reporte estabilizado do segmento aeronave de Sonogá. É reportar estabilizado 2733. É, autorizado Romeo Fox 018, chame Recife, frequência que é 126.5, alterna 125.45. Por favor, 1.2685 em 2.45. 2733, confirma estabilizado? É estabilizado, 2733. Condutor, no 8.95, Força Aérea 2733. 2, eu estava sem grato. 3. Força Aérea 2733, prossiga. Está estabilizado no, na final da aeronave da 110. Continua a aproximação, aguardando autorização de toque arremetida. Continua a aproximação, aguardando autorização de toque arremetida, 7-3-3. A linha decola de imediato, pistão da zero, vento 180 grau, 05 nós. A linha decola de imediato, pistão da zero, chama 25 nós. Chame 108, seu pensamento é 28 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. Recife 288, 260, igual no 869, igual. Chamei 6259, decolado ao 37, chame controle 119 decimal 8. 6259, boa noite. Forçaria 273, vem representando o toque arremetido, pista 10, vento 180 grau, 049. Usado o toque arremetido, forçaria 273, pista 10. Chamei 6259, suba a via saída São Paulo Meleza da Morte, vai nível de voo 360. Via São Paulo Morte, 360. Poderia valer da posse aqui, ou 6259? O Xanã 6259, suba a via, saída, São Paulo, Leda Morte. Sobe, via, saída, São Paulo, Leda Morte, Xanã 6259. Toque e arremetida, e coordenação com o controle, para realizar mais um R9, por favor. Quem será coordenado? Forçada da Fiat Direita, confirmando a via, sinal de identificação. Sim. Havia acionado identificação? Negativo. Sim. Só até ter esbarrado aqui sem querer. Quem, isso é porque o controle questionou, ele viu a etiqueta piscante no radar e pediu para questionar. Sim, peço desculpa caso tenha acionado. Aérea 2733, seu correio arremeteu aos 40. Mantenha a proa até 4.000, chame o controle 119 decimal 8. Vai manter até 4.000 chamando o ponto 898. Forçaria 2733. Forçaria 2733, sub para nível 040, mantendo a reta. Guarde os atores para RNAV, costuma 0. Vai subir para o 040, aguardando o RNAV da 10 novamente, se possível. Está subindo para 4000 na reta, visto na 014, aguardando o novo RNAV para 10. Subduturação 46 passe hábito 367, curva à esquerda para o 090, limite até o 040 do em Salvador. Caso de falha, ou esse hábito 366, complete final procedimento aí na estona 0, chame todo, número da decimal. Vai voar para 090, subduturação 2733, o limite é 040, o 040 do VR Salvador. Em caso de falha, voa na proa do Sierra Victor 366 para completar o RNAV da 10, 2733. Florestan 3290, sente formação Zulu, uma boa noite. A 3290, voo para o de Pabob, intercept, chegada bom médio 1, essa via, chegada bom médio 1 para nível 050. Navegar ETAP, senhor, para o 050, TAN 3290. A 3290, autorizado direto bom médio. Onde intercepta a chegada novamente dessa via, 2050. Positivo, 5 milhas para Pabod, 3290, vai manter a Star. Sierra 2733 e assuma navegação proa Sierra Victor 367, onde intercepta o procedimento RNAV, reporte estabilizado. Procedimento RNAV, estona 0. Vai prosseguir para o Sierra Victor 367, para o RNAV da 10, para reportar estabilizado. Está autorizado o procedimento para o 2733. É 259, chame centro Recife, frequência na 25, décima 1, alterna na 23, décima 8. 251-238 para 6259, obrigado pela colaboração, boa noite. Força Aérea 2733. Prossiga, Força Aérea 2733. Informa que esse agora é para pouso sinal, tá? Realiza esse aí, pouso sinal. Gente, Força Aérea 2733, reporta interceptando Serra Victor 367. Reportar no Serra Victor 367, 2733. Tráfego Salvador, boa noite, é o gol 1705-08. Gente, informação Zulu, personalização ADC para o Galeão. São 3290, informa o número 2, aproximação pista 190. Condições de redução para velocidade 190, altura 3736. Tá bom. 220 nós é mínima limpa. Cliente, para 3290, sob vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A0 no centro, limite e curso para o localizador. Caso de falha, ao interceptar o curso, completa final LS, 2198, decimal 95. Esquerda, 015, limitado pelo lote. Falhar, completa com a torre, o TAN 3290. É, pode prosseguir na descida, o 3290. O 3290, desça para 0, nível confirmando, desça para 4000 pés, o ajuste do altímetro no 0 no 4. 4014-3290. 2733, reporte estabilizar. Reportará 2733. Torre Salvador, boa noite, Azul 2781, ponto espera da 10, pronto. Azul 2781, autorizando a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 04 nós. Alim decola, Azul 2781. Torre Salvador, ponto espera 2733. Espera 2733, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso. Continue a aproximação, guardando a autorização de pouso 2733. 3290, mantenha presente proa, limite radial 320 VR de Salvador. Caso de falha, foi na proa de Duna, intercept VLSSP, complete procedimento, chame proa de Salvador, no norte decimal, 95. Limitado pela 320 de Salvador, o 3290, desça para 3000 pés, hoje o altímetro no 014. 3000, 3290. Sob deturação para interceptar o curso do localizador, proa 120, curva direita, proa 120. Direita 120, 3290. Repete 81, decolado ao 56, chame controle de Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, até já. Passaia 2733, povo autorizado, pistona 0, vento 170 grau, 04 nós. Povo autorizado, pistona 0, passaia 2733. Coruna Lefa, nível de voo 160. Via Arbor Lefa, nível 160, 2782. 3290, confirma a última transmissão. Não, vai manter 3000, 3290. Curva à direita para 130, reporta estabilizado. 30, reporta estável, 3090. É, então eu entendi que estamos navegando na proa de duna. Nessa proa está tá autorizado interceptar o ILS X-Way da pista 190, TAM 3290. Ativo, foi vetorado na proa 130. Está autorizado a descida agora para 2000 pés, ajuste 90 14, informe estabilizado, 3290. 2000 com 1014, informe estabilizado, 3290. Pesado, TAM 3290. Gente, TAM 3290, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895. TAM 3290, boa noite. 3290, boa noite, pouso autorizado, pista na zero, vento 160 graus, 03 nós. Livre posição na zero, 3290.

Salvador, boa noite. Bono 099, se aproximando ponto 0 da pista 10, pronto para a decolagem. Bono 099, autorizando a linha aérea decolar, pista no 0, vento 2, vento 170 graus, 049. A linha decola pela pista 10, Bono 099. O 2781, chame Recife, frequência 128.8, alterno 26.0. 1278.260, obrigado. Negativo, a primária 128.8. Ok, 128.260, obrigado. Salvador, gol 1705, ponte 0 pronto. Gol 1705, ali mantém pista na 0. Ali mantém pista na 0, gol 1705. Aeronave 9 decolado, Alzuro 4, chame controle 1198. Bom dia, boa noite. Gol 099, cruzando 2000, solicita Elefa. Gol 099, contato radar decolagem, suba para nível 360, autorizado Elefa. Elefa da presente, 360. Bono 705, decolagem autorizada, pista na 0, vento 180 graus, 3039. Decolagem autorizada, pista na 0, gol 1039. Uno 705 decolado aos Uranem, chame controle 1198, bom voo. 098, obrigado, bom. Tocou 1705. Com 1705, contato radar decolagem, suba via sedução, voo 1 para nível de voo 360. Pia Selva 1360, voo 970. Salvador, boa noite, voo 1168, cruza 220. Gol 1168, acendo identificação, desse avião chegada Bomet 1 para nível de voo 050. Via Bomet 1 até 150, gol 1168. Negativo, nível autorizado é o 050. Nível 050, via na Bomet 1, gol 1168. Parou de Utigiro para o gol 1099, por favor. Gente, mantenha a Parou de LF e aguarde coordenação com Recife. A 099, mantém a PROD Elefra negativa, a PROD UTG. Luna 099, chame Recife, frequência 128, decimal 8, até 26, decimal 0. Boa noite. Com 099, copiou a frequência? 705, chame Recife, frequência 125.1, alterno 23.8. 25.1, 238, obrigado, boa noite.